Alô, cambada do Decadentes, aqui é o Emerson Romano. Também escuta essa jossa e acompanho vocês, seus cornetos. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 36, se eu não estou enganado. Hoje a gente está entrando no horário bom, dentro do jogo. Primeiro tempo já foi, a gente até poderia ter entrado no primeiro tempo também, mas a gente achou que ia ficar chato demais fazer o jogo inteiro. Então nós vamos fazer só metadinha, 45 minutos. A gente já repercute agora aqui antes do início o que foi essa lasqueira desse primeiro tempo em que nós conseguimos, além de tudo, ser garfado. E depois a gente continua, quando terminar o jogo, a gente faz o arremate. Os times ainda estão voltando aqui para o segundo tempo. Seu Corneta, o senhor está bem? Só alegria! O que o senhor está comendo aí? Está fazendo barulho? É um breguetinho, tipo um bis, assim que não é um bis da Rushers. A gente está recebendo falar isso? Olha, roubar da América é igual roubar de cego, cara. É sacanagem, cara. Não é, o time que tem Suelton. Você tem que roubar gol de time que tem Suelton em campo, Osman. Puta que pariu, viu? Pode falar palavrão? Hoje eu tô censurado. A patroa não tá em casa hoje, então eu posso abrir a mala de palavrão, tá? Essa é uma maravilha hoje. Mas não vou falar, não, tá? Vou me comportar por causa do horário. Tá certo, então tá bom. Quem acompanha a gente no Twitter, eu não sei por que razão, quando a gente começa a transmissão, ele publica em alguma coisa que eu só posso imaginar que seja sueco, que a gente tá no ar. Eu não sei por quê, mas o fato é que nós estamos no ar. Falando em Suécia e o seu amor libertário, essa civilização altamente sexual, seu Ramon, o senhor tá aqui hoje ou o senhor foi buscar alguém? Não, hoje o serviço de... Sem chupetinha no motel, né, amor? Não teve não, foi problema elétrico, foi motor de arranque, cara, tá foda. Eu fui lá dar uma chupetinha e resolvi o problema, né, eu sei como que é. Não. Eu até pensei, falei assim, chupetinha era com o Cláudio, né, o Cláudio tem todos os APTs certinho pra chupetinha. A gente mas, ficou cara, o cara foi pro lugar e... Eu tenho um carro de 3 metros pra chupeta, viu? E fica no bolso da mala. Meu Deus do céu, tem criança ouvindo, gente. Esse ué, mas é pra uma chupetinha no, na bateria riada, resolve, ué. É isso aí. Deixa eu te falar. Eu cheguei à conclusão, só uma coisa, uma observação aqui. Eu descobri o cabelo louro do Suelton é castigo. É tipo assim, seu corno, enquanto você jogar essa porra desse futebol, você vai ficar com esse cabelo amarelo passando vergonha. E ele não consegue tirar essa praga. Entendeu? Cara, tá certo. Então ele vai jogar e vai usar esse cabelo o resto da vida, cara. Vamos dar boa noite pro Sérgio Tavares aqui também. Agora começou o segundo tempo. Aqui começou. Quando começar aí, vocês vão cantando pra gente ver como é que tá o delay. Seu Sérgio, boa noite. Boa noite, meus amigos. Eu tava feliz aqui que eu achei que meu amigo Henrique era um super poliglota. Toda vez que ele posta no Twitter, ele posta numa língua diferente. Muito bem, 22 segundos. Vai, Sérgio. Pô, o meu tem 10, hein? Você achou que era um poliglota? Eu achei que era poliglota, cara. Não, eu acho que o Henrique é mais um troglodita, não? Também. Mas a verdade é que a nossa audiência é tão ampla e restrita e rompe fronteiras mundo afora, em que o próprio YouTube, detectando essa audiência, ele escolhe a cada publicação uma língua nova para. Semana que vem não percam, é polonês. Isso, polonês. Eu estava pensando em alguma coisa com o alfabeto cirílico. Eu estou querendo saber o dia que chegar o Xhosa, velho. Que o Xhosa foi escolhida a linguagem mais complicada do mundo. Né? Ah, é aquela linguagem que o pessoal fala. É a língua que o Mandela falava, cara. Isso, é o Klingon, você tá falando? Não, tem uns cliques muito loucos. É, cara. É. E as vogais são a mesma do português. Ah, aí, ó, só com o clique. É que... louco, velho. Olha aí. Bom, o segundo tempo começou pra mim aqui, tá 1 minuto e 40 cravado agora. O Corneta já falou que tá com 22 segundos de atraso. Seu atraso tá de quanto? O avanço aí, Ramon, como é que tá? Tá 3 meses, mas daqui a 6. Não, depende, né, cara? Aqui tá... Quanto que tá no seu? Eu não sei, velho. Meu tá... 1,58, 59. 1,40 aqui. É, 15 segundos. 15 segundos. E você, Sérgio? O meu tá uns 10 segundos hoje, melhorou. Então, opa, tá bom então. Então, o primeiro a gritar gol vai ser eu, aí quem vai ficar com mais raiva é o Corneta. Eu vou ligar na rádio aqui, só de sacanagem. E liga na rádio. É, isso é um trem que eu não posso fazer, é verdade. É, muito bem. Bom, entrou alguém aí no segundo tempo, eu preciso descobrir quem foi, porque a gente tava aqui dando play no programa na voltinha do intervalo. É ruim também. Não, é o 19. Entrou Hernandes, no lugar de Leandro entrou... Guerreiro. Tá, melhora. Não acho ruim, não. É, também gostei. Voltamos a ter 10 em campo? Voltamos a ter 10. Agora só falta entrar o voltamos a ter 9, né? Falta o Watergate agora pra resolver nosso problema. Por que voltamos a ter 9? É porque a gente tá com menos 2, né? Agora a gente tem que... Saiu 1. Que não entrou então, um. Menos um. É, então agora a gente tá com 9. Falta um pra ter 10 em campo. Ah, tá. 9 na linha, né? É, 9 na linha. Goleiro. Não, goleiro não. Tá bom. Então tá bom. Bom, primeiro tempo podemos até começar, porque esse começo de segundo tempo pode ter certeza que vai ser mais frio, sem muita correria. Primeiro tempo. O América Tech não tava mal, né? Fora aquela jogada absurda, que a bola passa no meio de todo mundo. O América não tava totalmente mal, tava ali conseguindo. Não, eu tô errado, tô viajando. Mas esse é a máscara da América, né? Ele não é desgramento, mas toma o gol e desanda, né? O América tá parecendo o México, joga como nunca e perde como sempre. É verdade. Teve até alguém que comentou aqui comigo no Twitter do Geral Deca Campeão, deixa eu ver se eu acho aqui, que ele fez um comentário que eu achei pertinente, é o Anidrido Acético. O seu Anidrido, ele disse aqui, falou, o Osman tá jogando com raça ou eu tô doido mesmo? Eu falei, eu também tô vendo a mesma coisa, vamos cada um pro seu gabinete de remédios, pegar um Aldol, tomá-lo, para que a gente veja. Mas o senhor Corneta profetizou que ele vem melhorando, o pior de tudo é isso. É, hoje nem será o Latina, mas será o Osman, não tem jeito. Muito bem. Fala, Ramon. Porque o Carlos Alberto não foi afastado no Figueirense, talvez. Ele tá querendo mostrar serviço aí. Não é? Entendeu? Pode ser, faz sentido. Se eu tenho algum destaque do primeiro tempo aí, seu Sérgio? Olha, eu gostei muito da jogada que o Osman fez quando saiu o gol do Jonas. Quer dizer, ele roubou a bola no nosso campo, fez um cruzamento bom pro. Acho que foi pro Nixon, né? Ou sobrou pro Nixon ali e ele mandou na trave. Fez um cruzamento que não foi pra ninguém. E aí o zagueiro que rebateu uma hora sobrou no pé do Nixon, que o Nixon perdeu um gol feito. Exatamente. Não sei se ele tá jogando com raça, mas tá jogando melhor um pouco do que ele estava jogando. Vamos ver. Ele vem melhorando, sim. Ele já está melhorando algum tempo. A pirata continua, mas ele não está aquela draga que estava. Só está ruim agora. Não, pois é. A diferença é a questão da vontade. Ou já que o Alisson, que não está aqui, mas respeitaremos a sua vontade... Não vamos dizer vontade... sua vontade ficou foda, hein? Nós respeitaremos a sua suas regras. Não pode falar vontade, tem que falar intensidade. Hoje o Osman, eu vi o Osman correr para marcar a saída de bola do Figueirense, ver que ninguém acompanhou ele nessa puxada, ninguém, aspas, Nixon, e ficou puto que ninguém foi junto. Então essa intensidade, essa, aspas, várias Gana. Aspas, gente. Isso, várias que aspas. Estrados, o Henrique está achando intenso o Osman hoje. Continue. Usando o linguajar do Alisson, porque ele fica chateado. A cara do Romano tá ótima também lá na Lambrado. Agora vocês vão ficar zoando o Alisson só porque o Caio gosta de tênis. Velho. Pô, sacanagem aí, tá rolando tênis. O Agassi, que é isso? Muito hétero. Falando nisso, ele ainda não está aqui, porque ele falou que não sabia se conseguiria sair do trabalho a tempo. A gente aqui vai... assumir que ele não saiu a tempo, mas daqui a pouco ele deve entrar aí, ele deve aparecer. A verdade, eu acho que ele ouviu na rádio a drive, eu deixa pra lá, eu vou beber e fechei a cara pra esquecer. Eu não o condenaria se essa fosse a verdade. Agora, eu tô torcendo pra leizinha da compensação do árbitro, viu? Ó, oh, deu um pênalti, ele vestiu ali. Isso. Vou quebrar o galho aqui, né? Você tomou seus remédios hoje, Corneta? Eu acho que não, velho. Ah, então tá explicado. Ô, Sérgio, tá quieto, Sérgio? Ó, oh, foi um absurdo mesmo esse pênalti, viu? Absurdo dos absurdos. Não tem condição uma coisa, né? O cara se embolou com a bola e trombou no... Nem sei quem que era. E aí o cara falou, oh, ó, vou dar pênalti aqui. Éder Lima. Éder Lima, é. Foi. Ah, não. Não, foi. Eu não precisei nem do replay aqui. Na hora da jogada, você via. Falou, gente, o cara tocou de lado e foi pra cima. Não existe pênalti. Aqui, não foi obstrução. O Éder Lima foi aquele cara que que no último jogo ele se autodriblou? Esse mesmo. Ele foi. Ele veio de que time, cara? Eu tava tentando lembrar aqui de que time que ele veio. Ah, nós vamos descobrir. Veio do Sudão, do Butão, não foi nos países esquisitos desses, não? Ucrânia? O Cardoso que é do Azerbaijão. Isso, que não estreou e que pelo visto não vai estrear tão cedo, né? Não vai. Ah, nem deveria, né? Pagar essa bosta que não desce, nem jogar. É, ó, vamos aqui, Pode falar. Bragantino, eu acho. Não, cara, Bragantino, o cara veio do Bragantino, o Bragantino tá brigando lá embaixo. Não, mas é normal, o padrão da América é essa, né? É isso que eu ia falar, tu manteve o mesmo critério. Suelton, Campinense, Alisson, CRB, sei lá das quantas, tomou quantos gols? 39, esse é bom. Esse é bom. Esse é barato. Esse é bom. A gente negou o Lima pra ficar com o Suelton. E ainda ninguém fala que o Lima é ruim de bola. Mas, ô, Corneta, apesar desse seu fetiche com o Lima, não ia resolver muita coisa também não, viu? O Lima tá onde? Nem sei, cara. Eu acho Fortaleza. Tava no Fortaleza, eu acho. É, sei não, viu? Nossa Senhora! Mas o Éder Lima veio a pedido do Enilson Moreira, porque eu acho que eles já trabalharam em algum outro time e tal. Então é aquele tipo de cara que o Enilson Moreira gosta de confiança e tal, e aí trouxe ele. Ó, nós ganhamos agora um escanteiozinho Mandrake ali. Ô, Luciano do Vale, ainda não chegou o escanteio pra mim ainda não, poxa. Ah, mas esse é um problema seu, ué. Não é um problema meu. Cara, eu vou te dar verdade nesses momentos, viu? Tá foda, viu? As pessoas não são solidárias nem no jogo de futebol, cara. É brincadeira. Por isso que eu vou estar assim. Mas foi só um escanteio, não foi nada. Ô, Corneta, eu não vou aguentar segurar gol, não. Vou mutar meu microfone aqui pra gritar. Mas cara, não vai acontecer isso pelo ritmo. Com o Nick Sharp. Ó, o escanteio, você vê. Até hoje não precisou do atacante pra fazer gol. Ué. Agora, o Jonas tem que pintar o cabelo de amarelo ou os mano, tá dando não, velho. Tá muito parecido mesmo. Tá igualzinho, cara. Você ia comentar aí, Sérgio? É, eu acho que tinha que colocar uns 10 laterais em campo, aí a gente fazia um monte de gol. O América entra com a lateral, concordo. Não, mas parece que o América tá com 4 laterais em campo, gente. Mas tá, ó. Por isso que não melhoramos, ué. Danilo. Hã? Ó, vou pegar Danilo, Pablo. Gilson, Pablo e Jonas. E Jonas. Virei 4 laterais. Se quiser forçar a barra, tá, bota o Osman. Esse Hernandes não joga na lateral, não? Se precisar, joga. Quase. O Hernandes. Por falar em lateral. É porque o pessoal fala aqui. É porque eu vi eu tava assistindo e vi o comentarista, o Paulinho Criciúma. Acho que ele é até um bom comentarista de regionais, assim, eu gosto dele. Ele elogiou o Pablo, que já jogou lá, né, no Avaí, no próprio Joinville e tal, e que ele tá fazendo um bom papel com o meio. Não sei se ele tá fazendo um bom papel, no América ninguém faz um bom papel, mas eu achei ele como um papel razoável, destaca nesse time. É que é desgreta, é tudo tão desgramento, que qualquer um que não atrapalha, já é destaque. Segundo não. Ele, foi o melhor do América no primeiro Ricardo tempo. O João Ricardo tá fazendo, faz um campeonato acima da média, assim. Não é o cara que tá, dos jogadores do América, tá, consegue ficar acima da média ainda. A gente tem que encher a bola dele pra ver se alguém recompra, né? Já temos algumas participações aqui. Eu não sei a ordem, então vou ler na ordem que tá aparecendo pra mim. O Adolfo Force, é com muita tristeza que confirma a previsão da última transmissão. Nada está tão ruim que não possa piorar. Me desculpem, Ramon e Henrique, mas não tá dando para aproveitar a Série A. Desapega, Adolfo. Desapega que aproveita. Aproveita, que é isso. Ele continua aqui. E no Hexa... Ah, eu acho que esse comentário, então, foi anterior ao início da transmissão, porque foi anterior ao gol do Jonas. Aí tá aqui. É isso mesmo, Adolfo? Eu tô viajando. E no Hexa, aí um golaço do Jonas? Queima minha língua, América. Por favor, ó, tô achando que foi antes mesmo. É isso aí, Adolfo. Bom, se tá ruim na Série A ano que vem, vocês vão ver na Série B ano que vem com... Londrina, não, Tupi vai cair, né? Londrina. Brasil Londrina, de Pelotas. Né? Brasil de Pelotas. Mas tô achando que o Brasil vai subir. Apesar de que eu tô torcendo o Brasil de Pelotas subir, tenho uma simpatia pelo time. CRB. Na Série C. No ano que vem vai ser do Lasqueira. Fortaleza que deve subir. Pois é. O Inter tá doido pra cair, né? Tá noivando. Vamos tá? lá, temos aqui o Adriano Lacorte também. Boa noite, meus caros amigos. O Osman tá dando raça ou impressão minha? Pois é, Adriano, foi o que a gente comentou aqui no começo, que o outro... Sumiu? Ih, acho que ele caiu, hein? Ixi. Quem caiu? Eu? É, você sumiu. Eu caí? Eu? Vocês acham interessante que o Henrique ficou calado e apareceu um som de sirene, cara? O bicho tá pegando, velho. O bicho tá pegando. Ele tá aí ainda. Brasília, na hora dessa, a coisa tá pegando. Não, hein? Nada de política, é só futebol de gramento. Ó, eu vou ali e já volto, hein? Eu vou ali e já volto, pera aí. Saída suspeita, hein? Vamos lá. Vamos melhorar o nível dessa bagaça. Aqui. E... Ó, conseguiram acertar 3 passos, cara. Ah, mas... Aqui já perderam. Desliga o Jornal Nacional aí, pelo amor de Deus, Ramon. Ô, cara. Fez pururu aqui. Eu acho que o Henrique voltou. O que, onde nós estávamos? Ah, você tá aí, agora não sei a qualidade, né? A qualidade não parece estar boa. Mas melhorou. Ah, então tá bom. Eu esqueci de fechar as outras janelas, Photoshop, o escambau aqui, foi por isso, gente. Mas tudo vai se resolver. Depende de fazer isso com o Wellington também, né, cara? Não fecharam os aplicativos, tá travando, né? Tá rodando em segundo plano ali. Tipo o quinto plano. O Windows 3.11 nem tá travando, cara. Tem que dar reboot. Mas então, eu tava falando, não sei se saiu então o som do comentário do Adriano Lacorte. Saiu? Não, cortou mesmo. Então vamos lá. Ele tava aqui comentando. Só um minutinho. Ah, sem problema, bola afastada. Boa noite, meus caros amigos. O Osman tá dando raça ou é impressão minha? E aí eu comentei que a gente tinha comentado isso agora há pouco, falado disso, porque teve um comentário lá no Twitter também, perguntando mais ou menos a mesma coisa, do acetil, butil, letano lá, que eu não sei qual que é a fórmula do rapaz, mas era um composto químico qualquer. E ele perguntou se ele tava ficando doido, eu falei com ele que não, que realmente o Osman, tô vendo ele dar um pouquinho mais de raça hoje. É isso, senhores. E aí, enquanto eu tava fora, o que vocês estavam falando, hein? Eu pedi pro Ramon de abaixar o Jornal Nacional, só rolou isso. Mas... O Jornal Nacional tá melhor do que o jogo, não? Cara, até Chiquitita tá melhor que o jogo, né, cara? Pô, não tá tão ruim assim não, cara. Pô, tem que não assistir o Portuguesa e Guaratinguetá, cara. Não, eu tenho limite, né, Ramon? Apesar que eu fui assistir Misto e Tupi em Juiz de Fora, uma vez... Cara, eu tava pensando em assistir outro dia Siderúrgica e Valério, cara. Aí eu tomei juízo no final. Isso aí, a criança tá sorrindo, tá gostando do jogo. Eu já fiz umas coisas assim, viu, Ramon? Em 2007, um amigo meu me pegou aqui e falou assim, nós vamos assistir o Campeonato Candango. Eu falei, então tá bom. E aí nós rodamos todos os estádios de Brasília assistindo Ceilândia e Sobradinho, Dom Pedro e Legião. Taguatinga foi uma beleza. E Dom Pedro e Legião, jogo épico, cara. Então. Taguatinga e Guará, jogos bons, cara. Manda o convite de novo pro Sérgio, que ele despencou, cara. Ou ele desistiu do programa. Não, ele despencou, mas ele tem o convite lá, é o mesmo de antes. É o mesmo de antes? É, ele vai, ele consegue usar. Ó, já temos 17 minutos e o Wellington não errou ainda. Você sabe o que eu acho interessante no América? É um time tão desgramado, mas tão desgramado, que em vez de ele tomar de um sacode de uns 4x0, de amnistia. Não, ele fica encebando o jogo, encebando, e a gente vai acreditando, cara. É foda, entendeu? É isso que dá raiva. É, olha o gol. Não. É, não é, briga com o meu coração. A intenção, sabe que era essa mesmo? O lance nem foi tão perigoso. Não foi mesmo. Não foi mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui participando, falando alguma coisa. Cadê o Glauco? Ô, Glauco, você não mandou e-mail não, né? Porque eu não achei e-mail seu aqui, não. Deve ter mandado pro Agassi, direto. Talvez. Já que o Agassi é o cara popular do grupo. Cara, é tenista, né? Pega na raquete, entendeu? Guarda a bolinha na bermuda, o cara. Tá bom, depois do reboque do Mingo, bicho. Não, depois da chupetinha do final de semana, Ramon... Não vem não, que quem disse que guarda o cabo da chupeta na traseira foi você, não foi eu não. O equipamento técnico para emergência. Eu guardo o cabo da chupeta de 3 metros bem na traseira, você que falou, velho. Mas tem que ter um cabo satisfatório, 3 metros é o tamanho satisfatório. Não, cara, você vira pro cara, tá, minha bateria riu. Ema, cada um com seus problemas. Você quer carona? Oi, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Mas tem certas coisas que é melhor tá do que... Peixe, não. Figueirense fazendo substituição, entrou o 6 e saiu meia dúzia. Eu não reparei quem foi. Vai entrar o Jocinei. Nossa senhora, bicho. Jocinei. Ah, acompanha o lance aí, Claudio, que esse vai ser emocionante. Cadê a emoção? É que o Suelito pegou na bola. Desce essa emoção. Não. Nossa, bicho. Cara, olha. Cacetada. É o Nixon que errou. Os dois, né? O Nixon teve um antes que eu não vi quem era. Cara, alguém avisa o Nixon que ele não é jogador de futebol, por favor. Só depois de avisar o Michael. Oh, cara, agora esse Juninho é um bom jogador, né, cara? É, não é acho mal, que não. Dá pra... É ruim não, cara. Voltei. A gente tá falando assim que não tem ninguém, salva, é um cara que salva. Seu Sérgio voltou, bem-vindo. Teve um BO aqui com meu filho, mas acho que não atrapalhou muito aí não, né? Não, normal. Isso aí tá sossegado. Menino gritando aqui é o de menos. Nós já tivemos até o Ramon. Nós tivemos até o Ramon dando esporro no sobrinho. Viu? A gente tem que manter o nível do programa, né, gente? É, ué. Eu já cozinhei, já fiz o programa cozinhando, gente. Relaxa. Mandando molho de tomate. Pior palhaço que fez o programa bêbado e dirigindo, velho. Nossa, esse foi o pior, mas pelo menos tem uma justificativa. Foi no dia do campeão. Isso, a comemoração, celebração do título. Olha aí, ó. O menino Pablo fez uma falta Escobar? Agora, deu uma puxadinha. Não, no caso não é Escobar, é o nosso camisa 22 mesmo. Deu uma puxadinha no Ferrugem ali e. Acabou tomando amarelinho. Não sei se era pra tanto, não, mas tomou amarelinho. É, não acho que era pra tanto, não. Esse juiz tá muito caseiro. Ah, não, gente, mas é, né? O cara puxou, né, gente? O cara tava atacando. Puxou. Não, puxou. Não teve intensidade, mas puxou. Não foi tão plástico assim, não, mas puxou. Puxou, é pra caramba. Puxou, é. Talvez se tivesse o amarelo, eu não desse o vermelho. Aham. Ele podia ter aproveitado e dado cartão pro Suelito também, né? Você tá em campo, toma. Você tá reclamando. Hoje que o Sussu tá jogando bem, cara. Você tá reclamando? Ué, tá jogando, então, que vai. Não, peraí. Então vamos lá. Primeiro gol não é culpa dele lá, a bola passou muito mais perto dele. Não é ele que não, tinha que ter matado a jogada, não. Não, só dele é, não foi, o Eder Lima também. A bola passou no meio dos dois. Mas eu achei que a bola tava mais próxima dele. Ele ter ido na bola e confiou demais, né? É. Tá, mas é isso. Igual ô, dos gente, outros. Zagueiro, alguém avisa os zagueiros do América, eles não podem confiar um no outro. Mas a gente, de uma forma, a jogada não foi também. Foi mérito do cara também, que lançou a bola no meio dos dois, né, cara? O cara não foi aquele que é jogado assim, igual antigamente, que dava um bicão pro alto e caía no pé do atacante. Foi nada mérito, tão dos outros. Mérito, eu não sei. Conceito complicado esse conceito. Ah, pô. Olha, vai mudar o zagueiro. Mas eu acho que a ruindade, um dos pontos da ruindade da nossa zaga é que nenhum zagueiro confia no outro. É preciso dar tanta treta. Aí o cara tem que. Tem isso, você vai deixar o Suelito. Aí sabe que negócio? Não pode te contar com o outro e acaba dando treta, cara. Tem isso também, cara. Não sei. Oh, meu Deus! Aí o goleiro. Goleiro também não confia na zaga, e a zaga não confia no meio de campo. Aí tá o Nixon lá soberano. Aí, ó, tá saindo o Lins que fez o gol pra entrar Rafael Silva, parece. E o torcedor do Figueirense, ele ficou de braços abertos, não gostou. E que bom que ele não gostou. Se ele não gostou, eu gostei. Entrou o Suelito do Figueirense agora. Isso. Tá o cabelinho branco ali, o cabelinho lourinho. Não só ele, a torcida não gostou não, cara. É, a torcida não gostou. Se a torcida não gostou, que bateuzinho. O que eu acho interessante... Olha só, o Pablo ainda saiu falando. Saiu ainda falando na orelha do Bandeira ali. E entrou o Mateuzinho. Mas tiraram o artilheiro agora do time? Vai. Beleza. Agora vai. O artilheiro, Pablo? Oh. Ah, não é o Pablo, não. É o... Qual que marcou o gol? É o Jonas. Não, Jonas. Jonas e Danilo são os atuais goleadores. Agora nós temos só três laterais de campo, é correto? Estou certo? É correto. Aquele que estava improvisado no meio não está em campo. Mas o Hernandes é ou não lateral? A gente definiu o quê? Isso! O Hernandes jogou de lateral, ele é assim. Ele chegou a jogar de lateral. 50% do time é lateral. É porque o gol é construído pelas laterais, correto? Não tem isso? Literalmente. Que cruzou. Então... Aperta aí. Aqui, ó, vamos ver se tem mais alguém. Juninho, já será que o Juninho que jogou lateral, não? Jogou. Então pronto. Que ídolo, João Ricardo. Até o João Ricardo já jogou lateral. Já começou também. Começou a carreira como lateral, não deu certo. É, no rachão? É, ó. No rachão. Que isso? Ele expulsou o Pablo, que tava fora de campo. Ah, você tá brincando. Pô, mas... Beleza. O Pablo também... já tinha sido... Aqui, ele procurou. Ele falou alguma coisa na cabeça procurou. Do Bandeira. Né? O Pablo, quando saiu na substituição... Eu teria ouvido... Saiu... Ele não saiu no meio de campo. Ele saiu do lado oposto ao banco, passando ali pela parte do fundo do campo. Então ele aproveitou para passar do lado do Bandeira e falou um bocado na orelha do Bandeira. A TV fechou e mostrou direitinho. Pelo que parece, quando ele estava ali no banco, ele não tinha terminado de falar, não. Ele continuou falando. Então, muito provavelmente, esse cartão vermelho foi bem do merecido. Porque ele acalma um pouquinho. Assim, merecido naquelas, né? Merecido porque, de fato, na regra, ele deve ter falado demais. Então, pela regra, ele merecia a punição. Por outro lado, a gente precisa descobrir por que, que ele estava falando demais. E se a gente para pensar no que o juiz já fez, então... Mas não justifica. Ele acaba prejudicando mais. Quando uma imbecilidade dessa, ele prejudica mais o time ainda. Oh, o Adriano Lacorte tá perguntando aqui se alguém tem notícia do Tony, se ele não volta mais, não. Eu não tenho notícia do Tony. Eu acho que ele não volta mais, não, Adriano. Pra esse ano, é melhor ele não voltar. Agora, não sei da situação dele, mas agora eu vou falar da minha vontade. Por mim, não vamos arriscar ele machucar de novo. Deixa ele quietinho. Só fazer trabalho comigo? Físico. Que a ideia era voltar contra o Cruzeiro. Mas não deve ter tido, não deve estar 100% seguro, garantido. É melhor realmente não entrar. Já que o ano praticamente está perdido, já. Isso, tá. Preserva o cara, conserva o cara, que ele vai ser o muito importante ano que vem, caso ele pique, né? Eu contaria o contrato de mais um ano, né? Não, o Tony não é jogador, porque alguém tá brigando por ele, não. A gente vai ficar. Não, é, Tony fica. Ó, gente, na boa, o Tony. Ele não jogou. Ó, gol, gol, gol. Não foi, não, fica tranquilo. É, ele não. Cara, vai cagado. Abre o croquera aí, amigo. Ele não jogou. Cadê o croquera aqui? Abre o croquera aí. Ele não. O Tony não jogou esse ano. Vem de duas contusões graves. Não tem ninguém querendo contratar ele, não. Ah, ele tem contrato, ou seja, teria que você pague a rescisão dele, a multa rescisória. Ninguém quer ele, não. Ah, e também, vamos ser sinceros, né? O Tony poderia estar... Ele estaria esforçando, ele também não ia resolver também, não. O jogador quer fazer esse time da América também. Jogar bola, não. É um jogador pra comprar o grupo e tal, beleza, mas também não é. Não é o Sussu da vida, né, cara? Não, Sussu é sucesso. Não, supérfluo não, cara. Que isso? Sucesso! Sussu é grande... Sucesso! Ah, o Sussu é um dos grandes responsáveis pela posição da América. Não há discussão sobre isso, cara. Importantíssimo no elenco. Nossa. Cara, são as coisas que eu não entendo, como um cara desse ainda é titular no time. Ah, eu acho que o América tá esperando realmente ser matemático, o Decêncio. Pra testar o Messias, não é possível, não, cara. Não, mas vou ser sincero, velho. Também quando o Sussu saiu, o time não ganhou também, não. Ah, mas o time não vai ganhar de ninguém, cara. Mas pelo menos você tenta achar o zagueiro pra dar esperança pro ano que vem, pelo menos, né? O pior, lá, deve... o Tutu renova, anota aí. Ele fica pro ano que vem. Ah, será, bicho? Acho que não. Ah, quanto não, que o Sussu ganha, bicho, pro Messias? Pelo amor de Deus, não é possível. Não, não é possível. Deve ganhar o quê? 60 mil? Só se quiser, não vai, não, cara. Não sei, amor de Deus. Sei, é complicado. Eu não me assustaria se ficasse. Cara. Contrataram o cara que veio do Campinense, da terceira ou quarta divisão. Então, se ele jogou a Série... Hã? Ué, ele tem gabarito pra jogar a Série B, ué? Jogou a Série A inteira, ué? Mas foi jogador, não foi jogador pedindo pro Juvanil? Pode ser jogador da confiança dele também. Porque o Juvanil teve treinando no 3 lá, viu o cara jogando, né? O 3 e o Campinense... Ah, com certeza é isso. Era o clássico namigão lá, ele viu o Sussu chutando bunda, né? Tá, mas o Sussu também, o Alisson também é do nível, também o Roger também entrou, eu apostava muito dele. Mas o Roger também... é o cara que a gente tem que tentar trabalhar, pelo menos, que é da base. Mas o Roger precisa de um zagueiro bom pra jogar do lado dele. Botar ele pra jogar com o Sussu, o Alisson, o Adalberto, ele é sacanagem com o moleque, né? Eu também acho. Mas o Messias, ele já merecia, pela bola que o Suelto joga, o Messias deveria ter a oportunidade, pelo menos. O Pablo tá na arquibancada com um cara de muito poucos amigos. Com a Dilson ali. Aqui, uma pergunta. Eu vi um negócio aqui, vocês estão sobre os bastidores da... O Paulo Asmar tá afastado da presidência? Não sei disso, não. Não tô sabendo, não, cara. Eu tô afastado do América ultimamente também. Eu vi num grupo, eu não sei se ele foi fazer um tratamento aí, questão de saúde. Eu vi uma coisa assim, cara. Ele tá passando porque tá com uns problemas de saúde aí e tal. Não tô sabendo de nada, não. Também não. Se alguém souber, comente aí. Foi até lá naquele grupo lá. É bem ruizinho também, viu? É, mas... O que é ruizinho? Olha a classificação do Figueirense. Olha a classificação do danado. Nossa aí pra você ver. Senhora. Eita. Esse Nossa Senhora Juninho. Não foi bom, não, hein? Juninho, mas deu tudo certo. Eita. Ô, oh, Josh. Eu, Jack. Butina. Ah, é o passo que o cara deu. Agora o Osman voltou a ser o Osman agora, né? No segundo tempo, né? O Osman voltou pra campo. Quer dizer, o Osman voltou a ser o Osman. Deixou de ocupar o seu espaço em campo. Pode ser a teoria dos irmãos gêmeos também. São dois Osmans, né, cara? Aí cada um joga um tempo, né, cara? Troca no vestiário, não dá conta. Eu tô achando que o América vai empatar esse jogo de tão ruim que tá, o América vai arranjar um golzinho no final. É capaz. Eu ainda acredito na compensação do árbitro do pênalti maroto lá. Ah, não sei, cara, mas o time é muito, o Figueirense também. Cara, sabe o que me dá mais, assim, deixa mais desanimado? É que você vê essa Série B e fala assim, não precisava de um grande time pra ficar, cara. Série A. Você ainda tá vendo Série A. Não precisava de um... Não precisava que... O time da Série B do ano passado era melhor que esse. Apesar que esse jogo tá de Série B, eu tô achando que o Figueirense vai também, viu? Olha o lance do Sussu no meio de campo. Sussu real. Sussu real. Nossa senhora. Olha, matada de... Olha! Nossa senhora! Sussu Messi, cara. Pô, achamos o lugar do Sussu Peronte. Sussu Messi no meio de campo ali, cara, ó. Segundo volante ali e tal. Aqui, o Figueirense tem qual posição na tabela? Deixa o quarto agora. Estava em 16º. Empatado com o Internacional. Pois é, antes dessa rodada, estava em 16º, empatado com o Inter em 27 pontos. Perdia na... Ele é 17º, não? O que eu falei? Ele era o primeiro da zona. Era 17º. Tá certo. Eu confundi aqui. Eu primeiro acho que ele vai também, viu? Ele vai também, viu? Tá querendo. O time é muito apesar que tem um lado bom o Figueirense ganhar hoje, né, cara? Eles passam as meninas, não passa? Não sei. Não e o Cruzeiro sei. Pega São Paulo amanhã, né? Vou olhar mas aqui. Mas as meninas não vai ter. Passando o Cruzeiro. Tá em 14º, Cruzeiro em 15º. Mas o Cruzeiro ainda joga. É o São Paulo. Eu vou... Lá ou aqui? Isso. Lá. Ah, cara, o Cruzeiro não vai cair, não. Infelizmente, o Mano vai dar um jeito naquele time. Eles vão cair no canhão. Cara, mas errar é o Mano. Não é? Permanecer. A China pode aparecer de novo aí, hein? Errar é o Mano, permanecer no erro é o quê? Planilha. Viu? Planilha. Nossa, vocês não vão acreditar. Puta que pariu. Não chegou aqui ainda não. É, foi gol. Foi duas mãos. Foi duas mãos. Que pariu, craque de bola. Nunca critiquei, bicho. Nunca critiquei. Eu vou até trocar a camisa. Peraí, vou pegar a camisa do Osmo agora. Pera aí. Não, fica com essa aí. O primeiro gol saiu sempre, quando você botou essa camisa. Fica com ela. Ô, Ramon, onde é que você tá agora? Você tá no mesmo lugar do primeiro gol? Deu uma fincada, vamos lá. Deu uma fincada, cara. Sério. Olha aí, senhoras e senhores, Figueirense 2, América 2, gol de Osma. Mas eu falei pra América empatar, eu falei assim, o jogo tá tão ruim que o América vai empatar, cara, viu? 36. Deu uma pontada aqui, eu falei assim, vai empatar esse treino. E não teve ainda a compensação do juiz, que ainda podemos mandar. Ah, mas agora não tem mais compensação, não. Não tem não, né? Em compensação, não tem mais compensação. Tanto não tem que ele acabou de dar um amarelo pro Osmar. Cala a boca, Osmar. E quem cruzou essa bola? Foi o Jonas? Ah, e mais um cartão amarelo, que não havia razão nenhuma para ele dar cartão amarelo. Esse cartão pro Osmar agora foi de xilique do juiz. Assim, ah, você fez o gol, toma o amarelo aqui. E o Danilo chamando o time da xixa. Danilo agora puxou o Suelito pela camisa, chamou na resposta, falou, fica firme. Apruma o corpo. Pelo amor de Deus, Suelito. Bora, Coelhão, bora virar. Dá pra passar, ó, eu já tô começando a ver que dá pra passar o Santa Cruz, hein? Não, dá pra passar, até o final do campeonato dá. Eita. Ó, vai entrar nossa senhora, substituição do Figueirense. Sai o 70, entra o 42. Acho que o pessoal os homens bacanas do Figueirense, né, cara? O Instituto de Matemática em Santa Catarina, acho que eles estão perdendo muito tempo ensinando o hino de Santa Catarina, que toca no começo de todo jogo, e estão esquecendo a matemática. Ou eles estão querendo investir no futebol americano também, né? Nossa, agora o juiz marcou um perigo de gol, bicho. Poxa, me mata o coração não, assim. Não, senhor, pra você não se decepcionar, ué. Ô, amigo, você tá parecendo o Gildo, não tá? Não, não sacaneia, não. O Gildo na Beats colocava o fone no ouvido. Cara. Ah, não, você falou que o Henrique tá parecendo o Gildo, eu não, poxa. O Henrique tá parecendo o Gildo, pô. Tá mesmo. Luciano Duval? É, nem viu. Deixa eu passar raiva com o juiz primeiro, poxa. Então passa raiva aí, eu vou tentar me conter. Pera aí que eu vou indo no banheiro. Isso, cara, faz isso. Só pra quem não tá entendendo. Pois é, pra quem não está entendendo a minha celebração, a ida do banheiro do Ramon, é porque ele nos confidenciou aqui que ele não viu o primeiro gol porque ele tava no banheiro. Então vamos torcer, gente. Vou lá. Mas não foi ainda não, pô? Foi Garzo, não foi número 2. É. Dissipou no caminho. Agora, o gol de atacante depois de quantas partidas? Ah, não sei nem qual que foi o último. Foi o dele mesmo? Borges Curitiba, em junho. Borges Curitiba? Olha aí, tá saindo agora o Nixon pra entrar o Michael. Acabou a reação, né? Não... Trocou 6-0 trocou 0 por nada, né? É, mais ou menos, cara. Saiu meio cheio, entrou meio vazio. É. Mas olha só, esse gol que o Osman fez é aquele gol que ele perdeu no jogo passado. Se você parar pra olhar, a mesma esticada que ele precisou dar pra fazer esse gol é a esticada que ele deveria ter dado no jogo contra a Portuguesa e feito o gol logo no comecinho. Ponte Preta, Portuguesa tá na Série D, não complica a gente não, cara. O programa passado eu fiz a mesma coisa, troquei os nomes. Tá na C, Ela tá na C e tá caindo pra B. E tá vendendo o Canindé. Mas enfim, o jogo passado eu fiz a mesma confusão. Não sei por quê, mas deve ser por causa da faixa, né, Sérgio? É, deve ser. Faixa? A faixa na camisa da Ponte. Da Portuguesa tem também? Não tem, cara. Nem na da Ponte tá tendo mais, não. Ah, tá. É tudo vermelho, né? Não. Voltei. A camisa portuguesa é toda vermelha. Qual portuguesa? De Desportes, São Paulo. Não, mas a portuguesa de Santista também, mas da portuguesa você tá. Deus, acho que tá meio zebrada agora, não tá não? Da Uniex. Tá zebrada? Não sei, eu não vejo a camisa portuguesa. Perguntar pro Flávio Gomes, com certeza tá ouvindo a gente agora. Ele responde aí pra gente depois. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Tá cheio? Tá cheio? Uai, então tem que entrar aqui. Com essa mudança do YouTube aqui, mudou o sistema de comentário também. Tá ruim de ver, viu? Antes era mais fácil. Agora, por exemplo, eu não consigo ver nada. Bom, 41, faltam 4 mais os acréscimos. Uai, vai, já que você tá aí... Vou pegar o lugar do Alisson hoje, então. Deixa eu ver, o último que você tinha comentado aqui, acho que era do Adriano, né? O Adriano perguntando do Tony. Isso, aí agora já tem tempo esse comentário. O Adolfo falou, o Suelton está emprestado até o final desse ano pelo ABC. O contrato com o ABC é até o final de 2017. Olha que ele fica. Não fica não, não quero. Se Deus quiser. Depois ele comemorou o gol aqui, Osman, caracaço. É isso mesmo. Ninguém craque. Nosso amigo Brendo Manuel. Ô, Brendo. Mandando um abraço para todos os amigos aqui. Outro abraço pro Brendo. O Brendo também sempre disse que o Osman é craque. É verdade, sempre. Eu já ouvi o Brendo falando isso. Adriano Lacorte também, o predestinado, nunca critiquei, raçudo, acredito até o fim da jogada. Isso aqui é jogador. Concordo plenamente, Adriano. Aí o Breno comentou mais algumas coisas aqui e perguntou cadê o Agassi. Pois falou que nós estamos agora. Ele pode chegar às 9 horas. Não sei cadê ele. Ele ficou bebendo. Só agora que a gente empatou é que ele tá correndo pra chegar. Não, mas não chegou ainda, não. Esse Michael Jackson é ruim, viu? Pô, e o Breno tá falando que o Osman é meia. O Osman é meia. Em teoria é, né? É verdade. É o que ele quiser. É o craque de bola. O Danilo também era meia, foi pra lateral e voltou pra meia, viu? Nada que o Osman não possa fazer, ô. O Osman é meia boca. Não, que okay, isso. Nossa. Osman meia boca, não. O cara é bom. Heresia, o cara é o craque de bola. Nunca critiquei. Puta merda. Gente, o Rubão fazer. Tava melhor no nosso ataque. É que não tava, não, hein? E tem que time, Rubens? Ele tá no Tupi. Tá no Tupi. Tá caindo. Mas a questão do Tupi tá caindo, não significa nada. Ou tudo, né? Tem que ver como é que ele tá jogando lá, né? Teoricamente tá faltando gol. Eu vou olhar aqui a tabela. Você acabou de criticar o América trazer jogador da Campinense, o time que tava caindo, agora tá querendo trazer o Rubão, velho. Tá caindo com o Tupi. O Rubão é nosso, poxa. Não, pois é, mas mesmo assim, independente de ser nosso. Mas melhor que Michael e esse Jorge Nix, ou sei lá das quantas, e também não tá descendo no mesmo nível, cara. E eu ligaria que é mais barato. Mas assim, eu acho que a gente tem que parar de nivelar as coisas por baixo. Porque comparar, o cara é melhor que o Suelton. Ih, tem um monte de cara que é melhor que o Suelton, não vai resolver o problema, como o Lima. Falar que é melhor que o Michel, não vai resolver. Chegamos a 45, temos 3 minutos de acréscimo. O Tupi. Tupi está na 18ª colocação. Tem 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Olha a jogada dos mano. 26 gols marcados. Nós lá. 26 gols marcados? Isso, eu vou ver quantos aqui que são do Rubens. Porque vai que são os 26, aí eu vou concordar com o Corneta. O cara é bom, olha. Olha, que tromba, chuta um cacete. Nossa senhora. Ninguém quer chutar nessa hora, isso que eu fico. Nossa senhora. E quem deu aquele balão pro alto? Sussu Messi. Faltou o Sussu fazer um gol agora, hein? Aí o jogo surreal. É Sussu certo demais. É Sussu real. Acharam quantos gols o Rubens fez aí? Um. Hã? Um gol. Foi todos os atacantes. Ô, amigos, tá aí não, hein? Ué, mas ele fez mais atacante que os nossos. Mais gol que os nossos atacantes. Pronto. Os manos já fez 2 aí, ó. Os manos é meia. Meio atacante. Em quem que ele fez gol? Aí. No Sampaio Correia, que tá pior que o Tupi. Ô, amigo, tá foda, hein? Ah, cara, estranho. O Osmano fez os 2 gols dele em cima do Figueirense, não é isso? Exatamente. Então pode ter certeza que um dia ele volta pra lá. É aquele tipo aqui, de, ó, fez gol na gente, vou contratar. Aqui, ó, um cara que... Um time que perdeu 5 pontos pra América merece cair, não merece? Com certeza. É o Figueirense vai com a gente. Não, é a terceira partida contra o Figueirense esse ano, ganhamos 2 e passamos uma. Invicto, velho, invicto. Freguês, 1, 2, 3, o Figueira é freguês. Se não fosse o juizinho maroto, dava pra ter uma vitória, hein? Eu acho que a gente ia jogar um campeonato, todo o campeonato brasileiro todo contra o Figueirense, cara. Eu acho que daria legal. Dava por no mínimo arrancar o vice-campeonato. Ô Miguxo, você que é o nosso estilista de plantão, por que a Lu faz umas camisas bacanas lá pro Figueirense e pra nós não faz? Mas é o uniforme, cara, quem define é o clube, né? Ah, verdade. As nossas camisas são legais. Essa camisa é muito bonita, Ramon. Fim de jogo, viu? É. Aí, ó. A América está 2 rodadas sem perder. Hã? Há 2 rodadas invicto, a reação começou, cheirinho de época. Jogando fora, eu acho que a América agora deveria jogar todos os jogos fora, porque tá dando certo. Um gol do Osmar. Olha só. Ali dobrado, né? É isso, boa, senhores. Assim, o Alisson acabou de passar a mensagem aqui, ele realmente não vai conseguir participar hoje. Novidade, né? É, acontece. Mas vamos, Noi. Bom, empatezinho sem vergonha. 2x2, poderia, né, naquelas assim, na bela da condicional, ser 2x1, afinal de contas, o pênalti foi o mais mandrake possível, mas um pontinho já é alguma coisa. Chegamos a 15 pra pontos. Quem tava com medo. Passar o América, hein? Mais 3 a gente passa o América. Não é? Pra quem tava com medo, vão ter que fazer mais pontos que não sei quem, que não sei, já tá fazer mais de 20 já pontos. Vai dar. Mas não é o Náutico que tem a pior campanha dos pontos corridos, não? Não, América. Rio Grande do Norte. Meu primeiro Náutico com 20 pontos. Não, o Xará de Natal com 17, não é isso? Isso, 17. Já vamos passar. Então, pronto. O Ipatinga fez quanto? Ipatinga jogou ponto corrido? Jogou não? 2006? 2007? Mas eu acho que fez mais 30, alguma coisa, não? Não sei, cara. Bom, a gente vê isso depois. Mas beleza, vamos celebrar, é um pontinho. Torcedor do Figueirense saindo triste pra casa, Sorumbate com o Macambúzio. E tem que sair triste mesmo. Perder 5 pontos pra América, Campeonato Brasileiro, ainda perder a Sul Minas. Lembrando que esse gol foi lá, esse jogo foi lá, e ainda foi garfado. Podemos dizer, com todas as letras, que o Figueirense é freguês. Todos de acordo? Com certeza. Muito bem. Algum destaque desse segundo tempo aqui, enquanto nosso campo... Não, o segundo tempo foi bem mais ou menos, viu? O Osmar desencantou. O Osmar foi o ponto positivo. O ponto positivo é o Osmar fazendo gol, a gente conseguindo um empate. Ponto negativo, talvez a atuação do juiz ali, dando o cartão vermelho pro Pablo, quer dizer, se foi merecido ou não, né? Não, o Pablo deve ter caçado. Ele não vai assumir nunca que falou bolagem, né? Eu também acho que ele caçou, mas eu acho que o juiz foi tendencioso o jogo inteiro. Não só o pênalti, ele foi sempre aquele juizinho caseiro. E é isso pra deixar o cara puto também, e aí ele faz merda, hein? E acaba tomando mais. Tô concordando com o Sérgio. Eu concordo com tudo que o Sérgio falou, mas eu acho também não precisa nem te contar. Mas o jogador é profissional, ele tem que saber lidar com isso também, gente. A situação do clube e do time já não tá boa. Fica aí, filha de juiz. O América é o time que é mais. Juiz é caseiro até na nossa casa pros outros. Não tem um que o juiz é a nosso favor. A gente fica dentro de stress com o juiz depois de. Jogador é profissional, mas o sangue não é não, cara. É ser humano ainda. O sangue ferve. A gente sabe disso. A gente tem que tomar cuidado que uma bobagem dessa pode prejudicar mais ainda, né? A gente tem que tomar cuidado. Mas agora foi, gente. Agora passou. De fato, juiz, não, hoje foi deveras caseiro. Ficar chorando essa altura do campeonato também, se o juiz atrapalhando. Não tem necessidade. Não tem que parar de reclamar de arbitragem que tá jogar, entendeu? É o problema da América também, sempre tem esse negócio. Desde 98, é juiz, cara, boa juiz, joga desde bola. Desde o primeiro jogo, desde o primeiro campeonato, depois do DEP, a América sempre arranja as desculpas, né? Pra... É sempre o juiz, nunca a gente. É, o juiz, a gente. A minha mulher me traiu no sofá, eu dou sofá, sabe que negócio? Vai, tá mais que certo? Vai doar a mulher? Não dá, dá o sofá. É, mas esse negócio é o problema, é sempre esse, cara. É sempre o outro. Nunca é a gente. Ah, mas acontece. Ah, as mexidas do Anderson Moreira, o que vocês acharam? Aliás, a começar pela escalação, de deixar o Mateuzinho fora. Cláudio. O Mateuzinho não vem fazendo muita diferença, na minha opinião, não, viu? Ele faz um bazezinho dele lá, mas hoje nem isso. Nem isso. Mas é. Mas eu tô no negócio, o Mateuzinho tem 18 anos, ele não é o Neymar pra chegar e decidir o jogo, é o cara pra pegar a cancha, ver como é que joga a Série A, entendeu? É pro cara adquirir experiência mesmo, os outros também não estão resolvendo. A justificativa de manter o Osman no time não é porque ele é patrimônio do clube, o Mateuzinho não tem patrimônio do clube, velho. Um patrimônio muito mais importante. Exato. Parece que o Tavares caiu aí, vamos ver se ele retorna. Bom, e em questão de substituição, é porque... A minha implicância vai ficar por conta do ataque também. Eu não queria saber. O Nilson nem no banco tava, né? Eu ia te perguntar do Nilson. O que deu nele? Eu não sei. Pois é, eu não sei o que deu nele. Queria saber também. Eu acho então... que o América tá com um problema crônico aí no ataque. Tá difícil. A gente não tem atacante. Bota, roda. Só enconha. Cadê o Danilo Dias? Tá machucado? Como é que é? Também não sei. Eu acho que ele tava no banco, inclusive. Não sei, cara. Acho que sim. Quantos atacantes a América contratou esse ano? Dispensado foram 6, eu acho. Dispensado. Atacante? Uhum. Contratado é Vitor Rangel, Borges, Romário, Maranhão. Barbio, sei lá o quê. Barbio. O Barbio. William Barbio. Vitor Rangel, já falou? Faltando um. Já. Lobo? Maranhão? Lobo não é atacante. Falei meio. Também. Eu acho que você tá botando o Cezinha na conta e o Cezinha não. Foi vendido, não? É o Cezinha e é menção rosa. É o que veio do Fluminense lá, ó. O Eduardo era meia. Era meia. O Alan Mineiro era meia atacante também, né? É, o Alan Mineiro era meia também. Voltou, Sérgio. Nós estamos aqui fazendo a conta de quantos atacantes o América contratou e dispensou esse ano. A gente chegou à conta de 5. Que beleza. Não é? Tá bom. E quantos laterais tem? É. Tem. É o que tá faltando. Não, lateral não dispensa, não. Não, lateral que veio ficou. Qual que foi dispensado o lateral? Não teve, não. Não sei, acho que não. Caça a lista aqui, peraí. É, pega ela aí. Eu tô tentando ver se o Nilson tava no banco hoje ou não. Quantos jogos? Meia foi quem foi embora? Vamos lá. Zagueiros contratados, dispensados. Arthur Adalberto. Meias, Alan Mineiro, Rafael Bastos, Eduardo, Loboa. Atacar Thiago Luiz, a gente esqueceu. Thiago Luiz, William Bárbio, Borges, Vitor Rangel, Maranhão, Romário. Só craque. Pois é, então foi isso. Isso é só. Você quer saber se quem tava no banco? O Nilson. O Elber tá no elenco ainda? Não. O Elber? Tava não. Não, mas o Elber tá no América ainda. O Elder lateral tá. O Elder tá ainda. Mas também não tá no banco, não. Ele não foi dispensado, não. Hoje não estava, mas contra a Portuguesa eu acho que ele estava, viu? Tem o empate. Porra, bicho, eu não consigo! Eu vou pedir aqui desculpas à minha querida Natália Jonas, torcedora da Macaca. Eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo chamar o time dela de Ponte Preta. Só chama de Portuguesa essa leseira. Meu Deus do céu. É porque o futebol tá parecido, viu? Mentira, não tá, não. Portuguesa. Ah, Ponte Preta. Ponte Preta. Tá bem lá em cima. É décimo, falou. Não, tá muito bem, tá muito bem. É que você não tá vendo o time da Portuguesa em campo, cara. Nossa senhora. Graças a Deus. Dá dó, cara, dá dó. Quando eu vejo uma portuguesa em campo, a situação da Portuguesa, eu penso, a gente não tá tão mal não, viu? Pois tem coisa pior aí, tem coisa pior aí. Tem coisa muito pior, gente. Mas enfim, não na Série A, né? Mas por aí tem coisa muito pior. É igual a gente vai vendo jogos aí, parece tem coisa igual a gente. É isso. Bom, vamos, quer fazer votação já? Vamos sim. Então vamos lá. Quem que é o... Vai o Bala. Vamos começar pelo Bala, seu corneta. Quem que é o Bala do jogo? Craque do time. Nunca critiquei. Nunca criticamos, nunca, jamais. Osman. Osman, muito bem. Osman vem merecendo, apesar de, da pirraça, ele vem melhorando de até algumas partidas. Independente do gol, ele de fato foi muito bem hoje. Ele jogou um outro futebol hoje. E, eu concordo com você, já estou dando meu voto aqui. Ramon. Eu vou votar no Mestre Jonas, cara. Mestre Jonas, tudo bem, Mestre fez um golaço, golaço importante, bem, acho válido também, merecido. Seu Sérgio Tavares. Eu votaria no Jonas também, que foi um golaço. E eu acho que ele jogou bem, igual ele já vem jogando e tal. Isso. Mas o Osman, a gente chegou a elogiar ele antes dele fazer o gol. Ele já estava jogando bem no primeiro tempo e tal. Então, meu voto vai para ele. Merecido. Eu acho que hoje merecido. O Osman leva o craque da rodada, o nosso bala do jogo. E agora, o Colatina. Eu vou começar votando. Eu concordo com vocês que o América arruma muita desculpa e que arbitragem, que não sei o que, tarará. Mas hoje a arbitragem foi bastante prejudicial à América, não só no lance do pênalti, eu acho que ele errou em outros momentos também. Então eu vou dar o Colatina pro seu apito. Foi o pior do América em campo. Vocês podem votar no Sussu como vocês querem, mas eu vou votar no apito. Eu vou votar no apito também, cara. Então pronto, nós já temos dois pro apito. Seu Corneta. Eu vou votar no não atleta também, mas é no Suelto. Pô, a gente quer fazer enquete pro próximo programa. O Suelton pode ser o quê? Assim que ele desistir e descobrir que não é jogador de futebol. Vai, vamos ver o que tem de carreira no Pronatec. Sérgio Tavares. Ele tem ensino médio? Eu não acho que ele pode ser torneiro. Eu não acho que pode dar problema pior depois. Pera aí, deixa o Sérgio votar. Vai, Sérgio. Eu acho que o Suelton foi o Suelton hoje, não. Ele deu seus erros lá, eu acho que o gol tá na conta dele, não exclusivamente na conta dele, porque o Éder Lima também falhou ali, mas tá na conta dele. Mas ele não foi o Suelton que dá aqueles recuos absurdos e tal, deu até uma jogada bonita no meio de campo, a gente até comentou que ele poderia virar volante, eu acho até que se virar volante a gente vai xingar ele menos, e perder a bola no meio de campo é menos grave do que perder a bola na boca da área. Verdade. Mas eu acho que eu vou votar com você também, no juiz. O América já é um time ruim, com o juiz avacalhando, sendo caseiro, não só pelo pênalti, pelos cartões exagerados, pelo que ele criou ali, eu também vou com você. É isso aí. Então, seu apito hoje fica com 3 votos e o Sussu, só para não passar em branco, leva mais um. Sim, tô vendo os comentários aqui agora, vamos lá. Comemoração do gol do Adolfo, cracaço. Brendo não acredita. Tarará, Osman craque, predestinado, quase gol impedido. Cadê o Agassi? Osman é meia, senhor Corneta. Agora, agorando Osman. Ramon está avacalhando o América. Deveria se trancar eternamente no banheiro. Ô, Breno. Eu vou arranjar um patrocinador de lá que eu purguei. Eu cheguei a ligar pra farmácia em BH pra mandar entregar um lá que eu purguei lá na casa do Ramon. O problema do Ramon mora em Contagem. Pois é, esse foi o meu erro. Aí você tá errado. Araújo tem Contagem. Mas aqui, pode mandar escola também, que só me dá dor de barriga e eu já fico bêbado e resolvo pra ficar médico. Pronto, então agora eu vou mandar escola pro Ramon, inclusive em jogo em casa. Mandar, tá na zoeira com o Ramon. Ó, o Adriano Lacorte aqui, tô sentindo falta do Sávio, pelo menos ele perdia a bosta do gol. Esses aí nem chance de perder a bosta do gol estão tendo. Realmente o Sávio é mais agudo que todos os atacantes que nós estamos jogando. Eu gosto do Miguxo, jogador agudo, eu fico imaginando um jogador com acento, cara, agudo. O Mike e o Nick são jogadores com acento, eles ficam sentados na área com porra nenhuma. São jogadores obtusos. Jogadores craseados, que o acento é o lado contrário, né, cara? Esse é o Suelton. O Suelton vai ser complexo, velho. Isso, e o Éder Lima é a trema, que caiu no Zé. A trema, caiu, não existe mais. Isso, o Sérgio Tavares. E tem o jogador, entre aspas, que é muitos que nós temos elenco, né? Tem vários. Tem. O Sérgio, tem mais uma aí pra sua verve investigativa. Qual foi o último jogo que nós fizemos 2 gols? Ó, oh, boa. Vou pesquisar. Curitiba. Aqui. Foi Curitiba. Não é Curitiba, 2x0. 2x1? Foi? Bote de virada. Foi Curitiba. Eu juro que não tô lembrado. O Inter foi quanto? 3x1. 3x1. É. Então tá aí. É... que mais? Tá aqui o Adolfo. Ó, o Nilson. O Adolfo tá dando notícia do Nilson aqui. Tá com lesão muscular. Não estava no banco. Aliás, lesões musculares estão muito frequentes no América. Concordo, Adolfo. Tá muita lesão muscular, concordo com você. O que será que tá faltando? Será que tá faltando potássio? Será que banana tá faltando... pra turma, né? Pois é, eu não tenho a menor ideia, viu? Eu só falei potássio aqui porque foi o primeiro sal mineral que me veio à cabeça. Mas eu não sei se ele tem algum papel ou não em lesões musculares. Pessoal do departamento médico, quiser comentar, fica à vontade. É isso. Senhores, vamos lá, seu Corneta, o que mais você quer comentar desse jogo? Foi bom, mas foi ruim. Tá foi bom, média. Mas foi ruim. É isso mesmo? Eu já ia dizer que foi ruim, mas foi bom. É, também pode ser. Final da sua é uma coisa. Semântica. Não. Foi bem ruim a partida hoje. A ordem dos fatores aqui altera sim o resultado. Foi bem ruim a partida hoje. Ruim foi pro Figueirense, pra nós foi bom pra caramba. Porra, fizemos um ponto fora de casa, tá ótimo. Os mano fez gol, metemos um golaço, tá bom, vocês estão reclamando demais, velho. Hoje qualquer empate aumenta a nossa média, isso é que é triste, né? Pois é, Sérgio Tavares. É, tô olhando aqui, foi o Curitiba mesmo, e foi na nona rodada. Nona rodada. Nona rodada. Foi a única outra vez que nós fizemos dois gols numa partida. Então, foi a única. Isso eu sabia. Agora falta quantos pontos para sair do rebaixamento? Nós somos para 15? 28? É. Ramon. Pensando em 3, sim. 28? Tá fácil, gente. Tá fácil. Ainda dá, viu? Ainda dá. 9 vitórias e empate. Aqui. Acredita, América. Ah. Os números. A gente tava falando do Ipatinga e tal. O Ipatinga fez 35 pontos quando ele participou. Oh. Mas. Vamos ver. Não. Ipatinga não. Confere aí. 2008. Ah. Conta aí. Mas aqui, ó. O pior de todos os tempos foi o América com 17. Nós estamos quase lá, temos que passar o América. Dois empates a gente faz, consegue. Pois é, mas tem que passar. O penúltimo foi o Náutico com 20 pontos. Né? Temos que passar do Náutico também. Dá pra passar. Ah, não, se eu passar o último, tá bom. Depois já, tá difícil, Santa Cruz, já é o Santa Cruz com 28. Aí tá difícil. 13 pontos no primeiro turno. Se repetir, nós temos pior no segundo turno. Se repetir, a gente faria 26. Então. É, vamos pensar assim. Vamos pensar assim que. Uma coisa de cada vez. Primeiro passa o América de Natal, depois passa. Passa cada vez, boa. O Náutico, depois o Santa Cruz, depois a gente passa o Ipatinga, quem sabe depois a gente sair da zona. Passa o resto do colocado. O América de Natal a gente passa na próxima rodada, só que é contra o Inter em casa. Vai ser mole. Vai ser fácil pra nós. Nunca é tão fácil. Ai, Formiga, obrigado. Cara, em 3x1 pra gente. 3x1, ué, não é? É só isso pra devolver o placar? Eu acho que vai ser 1x0, gol do Sueto aos 44 segundos tempo. Ô, gente, não. Pode não, ser não também. Não vamos nutrir esperança do América fazendo 3 gols numa partida, né? Eu acho mais fácil o Sul fazer um gol dos 44. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma participação aqui. Eu acho que elas se encerraram. Não tem mais nenhuma novidade. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, para mim aqui parece que sim. É isso, senhores. Vocês querem comentar mais alguma coisa desse joguinho de hoje? Não, acho que é isso aí. Não tem mais nada que falar, não? Como? Vai Cláudio primeiro. Vamos organizar. Cláudio? Diga. Você tem mais alguma partida? Não, acho que não. É mais calma, com a arbitragem também, apesar dos erros. Tem que pensar mais, mas tá bom. Valeu o empate hoje. O Pablo não entrando na próxima rodada, em razão do vermelho, entra quem, Ramon? O Helder, não? Eu acho que pode recuar o Danilo e colocar o Matheusinho no lugar, viu? O Helder não. O Helder é lateral. O Pablo não tá jogando lateral. Então, coloca o Danilo no lugar do Pablo e põe o Matheusinho no lugar do Danilo. O Hernandes entrou dele? Deve ser o Hernandes, ué. Hernandes entrou no lugar do Guerreiro. Quem entrou no lugar dele? Foi o Mateuzinho. Quem entrou no lugar dele foi o Mateuzinho. Eu acho que o Mateuzinho Deve ser o Hernandes. Não, põe o Danilo ali na posição do Pablo ali e deixa o Mateuzinho mais pra frente. O Mateuzinho solto. Concordo. Mateuzinho solto na frente. Recua o Danilo um pouquinho. Acho que é uma boa solução. Apesar que o jogo contra o Inter, a gente tinha que jogar muito com a. Com a cabeça, sabe? A situação do Inter, ele tá muito lavarenta. Ia fazer o Inter vir pra cima e tentar resolver no contra-ataque com o gol. Para de inventar. O América tem só que jogar. Não tem que ficar nessa preocupação de ter que der para jogar bola. Agora véio. É coração, só. Agora é trabalho. Não sei, gente, mas o Inter não tá no desespero também. Deixa o Inter vir pra cima e tenta jogar. Você tá doido deixar o Inter vir pra cima? Nós não aguentamos o Inter, uma pressão do Inter, não. Não precisa deixar, não. O Inter é o Inter e o América é o América. O Inter... Né, tá na draga que tá, mas o América é a lanterna do campeonato. Você acha que ele vai vir aqui recuado? Pera aí, né, velho? Não vai, né? Qualquer condição normal de temperatura e pressão, o Inter vai vir pra cima do América aqui, cara. Pô, pera aí, né? Muito bem. Não precisa de ter... Não tem. Todos os times vão vir pra cima do América. Felizmente, a CNTP é uma condição ideal que apenas se reproduz em laboratórios, não acontece no mundo natural. Sérgio Tavares, o que o senhor acha? O que nós devemos fazer contra o Inter? Não, é isso mesmo, tem que ganhar. Como é que vai ganhar? Como é que vai jogar? Esse problema do Enderson Moreira. Nós estamos com 15 pontos. Nem essa é a jogada. Ganhar. A melhor que quiser. O problema do Enderson Moreira. Pergunta no Poço Piranga. Pergunta no Poço Piranga. Ô, gente, deixa eu falar um negócio que eu acho que todo mundo já deve ter percebido, mas só eu só percebi agora vendo a TV e eu tô me sentindo um grande imbecil. O Gabriel Jesus joga com a 33? Idade de Cristo? É isso? Claro, ué. Eu não tinha percebido isso ainda. Idade de Cristo coisa sensacional. Morreu. Isso é complicado, hein? Isso é blasfêmia? Não sei se é blasfêmia, não. Eu só notei que ele tá jogando com a 33. E a 33 no bingo, tradicionalmente, é cantada como 33, idade de Cristo, né? Tal qual dois patinhos na lagoa. 22 são dois patinhos na lagoa. Aí denunciou a idade, né? Aí entregou. Saudade de 1989. Saudade de 1989 com 22 candidatos à presidência da República. Entre os quais... Silvio Santos, exatamente. Eu vou te falar o partido do Silvio Santos, Partido Municipalista Brasileiro. Né? Isso, PMB, número 26. Muito que bem. Era de outro cara que saiu. Bom, gente, agora que nós já abandonamos o futebol de vez, vamos às considerações finais, deixando claro o senhor Corneta com sua mensagem edificante para o final rabeira. Seu Sérgio Tavares. Dê seu boa noite. Vamos lá. Só para voltar um pouquinho na que a gente estava brincando aqui, o que tem que fazer, né, pro América? O Enderson Moreira que tem que resolver, mas o América tem que chutar para gol. Tô olhando os números, o América é o time que menos finaliza certo. O que é finalização certa? É chutar no gol. Mesmo que o goleiro defenda, né? Mesmo que seja fraquinho e tal. O América é o 20º colocado em chutes para gol. Então, se a gente chutar mais, talvez a chance aumente. É isso. Boa noite, galera. Eles costumam dizer que para você ganhar na loteria, você tem que jogar, né? Pra você fazer gol, você precisa chutar. É a mesma lógica. Então, eu acho que você tem razão. Tem gente que compra um bilhete premiado. A chance é menor, né? Essa é a sua mensagem final, Ramon. Compre o bilhete premiado. Exatamente. Quer facilidade, vai torcer para Real Madrid e Barcelona, gente. Ô, gente, falando em bilhete premiado, aquelas moedas que você guarda na gaveta, vou fazer uma propaganda agora que eu não tô recebendo para fazer isso, não, tá? Mas aquelas moedas que você guarda na gaveta, por mais que você não goste de loteria, pega as moedinhas de vez em quando, vai lá na lotérica, joga na Lotomania e marca o América. Porque é importante que o América tenha um volume. Na time mania, não Lotomania. O que eu falei? Time mania. Bicho, eu tô time trocando. Time mania, o Henrique, tá tudo trocado. O América passou a última rodada contra quem, Henrique? Ponte Preta. Tem certeza disso? Tem certeza disso? Time mania, eu tô na dúvida, não pergunta de novo, não, que eu vou errar. Time mania. Time Maria. É um boleto, um volante você grande. Tá vendo, Henrique? Você acabou de fazer milhares de ouvintes apostar no jogo errado. Loteria tá fechada. Todo dia da toda vai no Lava Fácil. Vai todo mundo ficar rico e o apostador não vai ganhar. Não, se ficar rico é melhor, porque ele pode jogar mais ainda na time. Exato. Na time mania, você vai ter lá um monte de time com o coraçãozinho do lado, aí você preenche o coraçãozinho do América. E o América aí o torcedor de Campinas vota na Ponte Preta ou na Portuguesa? Me explica essa situação agora. Não, ele pode jogar no América também, porque o América tá precisando mais que os dois de Campinas. Então, faça isso. O Guarani vai jogar a gente. Daqui a pouco vai chegar o final de ano e a gente vai estar precisando. Então faz isso. É esquiçar se eu não ganho dinheirinho. Eu, da última vez, até ganhei 50 conto. Olha que beleza. Mas vamos lá. Sérgio Tavares deu o seu boa noite? Deu, né? Seu Corneta, sim. Não, vou eu primeiro e o Corneta fecha com a mensagem edificante. Bom, eu vou só dar um boa noite simples, porque de fato o número de cãibras mentais está aumentando a cada programa, o que me faz crer. Eu vi o tamanho de incentivo que você tomou mais cedo hoje, com o copão bonito, vermelho lá. Pois é, o Danone, né? Pois é. É o Danone, né? Aumenta o Danone. Eu daqui a pouco vou abrir o Danone também, preocupa não. É eu verdade, vim fazer um programa sóbrio hoje, entendeu? Pra ser um ponto de referência, entendeu? Eu de lucidez. Eu tomei um danoninho, pode ser a lactose. eu fico menos tranquilo, pelo menos não é a demência chegando. Mas o próximo jogo, então, às 20 horas da segunda-feira, contra o Internacional em Belo Horizonte. Como é jogo em casa, a gente não vai fazer ao vivo, apesar do horário. A gente vai fazer o jogo na terça-feira, no dia... Que dia que é terça-feira? 20, né? Hoje 19, é dia 14. 20. Hoje é 14, terça-feira que vem, dia 20, às 20 horas. 20. Ficou, ó. Sussueliton, pra lembrar. Sossegado. Então a gente volta nessa. Seu Corneta, sua mensagem edificante de carinho, amor e educação a essa... Vou dar a mensagem hoje inspirada no meu final de semana. Galera, use filtro solar. Faz falta. Eu tô um pimentão, eu tô igual a portuguesa. Eu achei que você ia ler o texto do Pedro Bial inteiro. Use filtro. Não, eu me fudi mesmo. Eu fui num negócio lá, não passei filtro solar, tô um pimentão. Tá tudo ruim. Isso aí, galera. Então, filtro solar, fator 30 pra cima e seja feliz. Muito obrigado, senhores. Obrigado a todos que acompanharam a gente, que ficou ouvindo essa pataquada toda. Amanhã esse programa tá no feed. Amanhã não, daqui a pouco, daqui umas 3 horas esse programa já tá no feed. Curtam o seriado, é isso, Ramon? Vamos tentar isso, achar bom. as coisinhas do Formiga. Nós voltamos a pontuar, que é uma novidade. Então, achar as coisinhas do Formiga que fica aí. Pois é, o giz chinês tá parece que vende no centro. Eu não sei como é que usa. Praça Sede acha tudo. Acha, não acha? Então, pronto. Ali você fica como é que você quiser. Pode usar misturado com água, cheirando, injetando. Né? Suco de laranja. Mistura no suco de laranja que fica gostoso. Com Danone, é isso, galera. Fica delícia. O Danone é ótimo. Valeu, galera. Vamos seguindo. Ainda há esperança. Boa noite. Boa noite. Falou.